Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Para isso então eu convido você nessa próxima hora para ficarmos juntos ouvindo música e ficando da forma, né, mais acomodado possível, mais confortavelmente possível, para dar vazão então ao espírito, viajar pela canção. A canção tem essa magia, tem esse poder de nos levar longe e relembrarmos de bons momentos, às vezes nem tão bons, mas o importante é que a gente sinta saudade, é que a gente relembre. Mas nunca com sofrimento. Saudade com sofrimento não é boa. A partir dessa edição do nosso bate-papo musical, estamos também sendo veiculados pela rádio VCB. Quero agradecer o convite, a honra de estar em mais essa emissora. E quero fazer esse agradecimento em nome do Reginaldo, o grande Reginaldo, que já há bastante tempo vem comentando comigo do programa e agora vai reproduzi-lo na rádio em que administra. Reginaldo, obrigado pela confiança e estamos aí, né, aumentando o nosso leque de amigos. Obrigado a todos vocês da rádio VCB. E no nosso programa de hoje, já tradicional, o nosso quadro Escolha Sua Música. Vamos trazer mais 3 trechinhos de músicas para você escolher aquela que quer ouvir na íntegra no programa seguinte. Às vezes quero ouvir 2 ou as 3, né? Mas escolha uma e manda pra gente o seu voto pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Também teremos no programa de hoje o resultado do Escolha Sua Música do programa passado. Também por esse mesmo endereço você pode mandar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envie o seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você envia pra gente um repertório, uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos então compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos, nossos ouvintes. Tudo isso pelo bate-papo musical 1@gmail.com. No dia 8 de março de 1857, cerca de 130 operárias da indústria têxtil em Nova York entraram em greve, reivindicando uma redução do cargo horário de mais de 16 horas por dia para 10 horas. Também a questão salarial, quando os homens exercendo a mesma função ganhavam 3 vezes mais que elas. Essas operárias foram então trancadas na fábrica e queimadas. E desde 1975, as Nações Unidas comemoram essa data, se a gente pode chamar assim, ou lembram esta data, chamando do Dia Internacional da Mulher. É um dia que a gente faz essa reflexão do preconceito que ainda há hoje, né, em relação às mulheres, seja na questão trabalhista, seja na questão social, na questão sexual, enfim. O preconceito contra a mulher ainda é muito grande também. A questão salarial ainda hoje, século XXI, continua. Em muitos países, em muitas empresas, a mulher ainda ganha menos que o homem exercendo funções análogas. Por isso, nosso programa de hoje vai homenagear elas, as mulheres. Vamos tocar músicas com nomes de mulheres ou que falam de mulheres. E para começar, vamos ouvir a canção do álbum Grande Circo Místico, belíssimo álbum, Beatriz, do Chico Buarque e do Edu Lobo, e aqui na interpretação do Milton Nascimento. Ouvimos com o Milton Nascimento, do Chico Buarque e do Edu Lobo, Beatriz, na canção que abrimos esse programa homenageando as mulheres. E aproveito também para homenagear minha filha Beatriz com esta canção. Eu, hein, Rosa, canta Elis Regina, uma fantástica interpretação, e a composição é do Paulo César Pinheiro e do João Nogueira. Foi o que ouvimos na interpretação da Elis Regina, composição do Paulo César Pinheiro e do João Nogueira. O Emílio Santiago, no meado da década de 70, um dos seus primeiros álbuns, gravou esta canção lindíssima, tanto na interpretação quanto no arranjo. O álbum chama-se Feito para Ouvir. A canção, Maria. Composição, Gilberto Gil. Vamos ouvir. Maria, me perdoe, Maria, por não ver em seu riso o sorriso das flores e um céu todo azul. Maria, me perdoa, oh Maria, por só ver em seus olhos a tristeza cinzenta das tardes sem sol. Maria, não se zangue, Maria, e aprenda uma coisa tão simples que vou lhe dizer. Nem todas as flores são flores, nem toda beleza são cores. Você não sorri como a flor, mas nem sei se na flor há o amor que existe em você. Há o amor que existe em você. Muito bonita a canção, né? E a interpretação do Emílio também, fantástico. Para a canção do Gilberto Gil, Maria. Aliás, esse álbum, recomendo, muito bom. Quem puder ouvir, deve fazê-lo. Dorival Caymmi compôs Modinha para Gabriela. Vamos ouvir na voz doce da Gal Costa. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, etc e tal, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Gabriela. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos do Dorival Caymmi na voz da Gal Costa, Modinha para a Gabriela. Bate-papo musical 1@gmail.com, o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês. Manda pra gente por esse e-mail a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês. É um programa que é feito por você. Ele vai ao ar na última semana de cada mês, se você produz o programa comigo. Manda sua listinha de 14 músicas e a gente vai compartilhar o seu gosto com os nossos amigos. Bate-papo musical 1@gmail.com. Lembrando que você também pode votar na música que você quer ouvir na íntegra no programa seguinte, no quadro Escolha a Sua Música. Maria Domingas, Jorge Ben compôs e também canta, né, com todo o swing do Jorge Ben, relembrando pra gente muitos anos 60, muito gostoso. Esse é que eu falo, saudade, né? Relembrar, vamos voltar um pouquinho. Passantes das raízes invadentes do meu coração, percorrem com carinho, com uma velocidade ilimitada de afirmação, de como é grande o meu amor por você, Maria. Eu sou o sentimento. Meu coração é grande, meu pulso é forte. Não me abato facilmente, pois sei perder e sei ganhar. Isso orgulhosamente, com muita dignidade, confesso minha derrota pra você e pelo seu amor. Pra você e pelo seu amor, Maria. Maria Domingas, Maria Domingas, vem, vem, vem. Maria Domingas, ouvimos na voz do Jorge Ben. Jorge Ben, depois virou Jorge Benjor, né? Essa época ainda Jorge Ben, a composição também é dele, Jorge Ben. Diza canta Johnny Alf, a composição é do Johnny Alf e do Maurício Ayrheim. Meu lado de amor é pra Diza. Ela sorriu e o céu gostou. Seu nome em estrelas rebrilhou. Seus olhos refletem o que só meus sonhos repetem. E o resultado é só paixão, destino de um desejo meu que é dizer, só dizer, dizer. De Maurício Ayrheim e Johnny Alf, ouvimos com Johnny Alf, Diza. Juliana canta Danilo Caymmi. A composição é do Danilo Caymmi e da Ana Terra. Ana, você passando, como passa um segredo no ar. Uma história tão bonita que você um dia vai saber contar. Juliana, você passando, como passa um segredo no ar. Uma história tão bonita que você um dia vai saber contar. Olha, Juliana linda, é tão bom a gente olhar a menina que sorria quando a gente vinha lá do alto mar. Juliana, você passando, como passa um segredo no ar. Uma história tão bonita que você um dia vai saber contar. Danilo Caymmi e Ana Terra, ouvimos na voz do Danilo Caymmi, Juliana. Edu Lobo e Rui Guerra compuseram, e Edu Lobo canta Catarina e Mariana. Catarina e Mariana, não sei qual me dá mais pena. Se Mariana menina, se Catarina morena. Se Mariana menina, se Catarina morena. Chora e reza, Mariana. Catarina espera e chora. Chora e reza mais, menina. Chora e chora mais, formosa. O horizonte sem flor fina. E a novena sem ter pena. De Mariana menina, de Catarina morena. De Mariana menina, de Catarina morena. Catarina e Mariana, não sei qual a mais sereia. Se Mariana menina ou se Catarina na areia. Se Mariana menina, se Catarina na areia. Conta nove, Mariana, nove fora nadador. Conta nove, Catarina, nove noites sem amor. Conto nove da novena, conto nove da largada. Nove Marias sem pena, nove manhãs sem jangada. Nove Marias sem pena, nove manhãs sem jangada. Catarina e Mariana, não sei qual me dá mais pena. Se Mariana menina, se Catarina morena. Se Mariana menina, se Catarina morena. Foi assim até janeiro, dia 10 pra ser preciso. Mariana viu primeiro, Catarina abriu um riso. E quem quer que conte a cena, nunca sabe onde termina. Só Mariana menina, só Catarina morena. Só Mariana menina, só Catarina morena. Só Mariana menina, só Catarina morena. Só Mariana menina, só Catarina morena. Só Mariana menina, só Catarina morena. Escolha a sua música. Adeus, Janira, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora, é preciso que eu me vá. Por Deus, sorria, não me... Estela, em que estrela você se escondeu? Em que sonho você vai voltar? Quanta espera de você? Estela! Foi como encontro.

De Tom Jobim e Paulo César Pinheiro, ouvimos com Tom Jobim, Ana Luísa. Na sequência, continuando a homenagem às mulheres, em razão do Dia Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de março, vamos ouvir com Ivan Lins, do Ivan Lins e do Paulo César Pinheiro, Diana do Mar. Diana é do mar, morena flor, criada no Rio de Janeiro, nos braços do Cristo Redentor, com a bênção do Santo Padroeiro. Diana é do bem, nova raça, outro gen, de uma cor que só tem o meu país. E a gente tem fé que Diana, mulher, tenha tudo o que quer pra ser feliz. Diana, ela tem o pé no chão, senhora que é do seu terreiro. Tem samba e amor no coração, nas graças do povo brasileiro. Diana é do bem, nova raça, outro gen, de uma cor. Diana, mulher, tenha tudo o que quer pra ser feliz. Diana é do mar, morena flor, criada no Rio de Janeiro, nos braços do Cristo Redentor, com a bênção do Santo Padroeiro. Ouvimos Diana do Mar com Ivan Lins, composição do Ivan Lins e do Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro está em todas, né? Grande poeta, grande compositor, grande letrista. Na sequência, vamos ouvir com Tom Jobim e Roberto Carlos. Olha, interessante isso, hein? Uma dupla que tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar que cantou junto. Canção do Tom Jobim, Niger. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu te telefonei, desliguei, foi engano. Seu nome eu não sei, e esqueci no piano. as bobagens de amor que eu iria dizer. Lígia, Lígia, eu nunca quis tê-la ao meu lado num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome eu rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. Lígia, esses modos estranhos, eu digo que sim, mas teus olhos castanhos me metem mais medo que um raio de sol. Mas essa parte é uma parte que eu não conhecia. A surpresa. Ah, então vou cantar a original. Canta a original. É. E quando você me envolver em teus braços serenos, eu vou me render. Mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol. Lígia, ouvimos com Tom Jobim e Roberto Carlos, o Tom Jobim, Lígia. Gostou? Interessante, né? Bem, pelo menos curioso. Chegando agora à reta final desse nosso encontro, dessa homenagem às mulheres, elas que merecem nossa homenagem o ano inteiro, né? Mas, como sempre, há uma data. Comemoramos nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, esse programa todo em homenagem a elas. Fechando esse encontro, então, vamos ouvir com João Donato, do João Donato e Lísias Ennio, Jadel. Ai meu Deus, cadê Jadel? Eu gosto tanto de Jadel, acho que tá muito errado ela ter me abandonado. Ela foi-se da cidade com 6 anos de idade. Acho que não tá direito, tô morrendo de saudade. Mas que coisa mais sem graça, não é coisa que se faça. Era minha namorada, a minha coisa mais amada. Se ela me visitar, um presente vou lhe dar, nem que seja uma semana. Já é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso. Ai meu Deus, como eu preciso. Se ela voltar um dia, eu morro de tanta alegria. Ai meu Deus, cadê Jadel? Gosto tanto de Jadel, acho que tá muito errado ela ter me abandonado. Jadel, cadê Jadel? Jadel, cadê Jadel? E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você pela presença, por estar comigo até agora, ouvindo essa homenagem, né, às mulheres. Quero parabenizar a você, mulher, pela sua luta, pela sua garra. A mulher que tem, como a gente sempre fala, né, uma carga de trabalho dobrada, porque a maioria delas hoje já trabalha fora de casa e ainda trabalha em casa quando chega, cuida de filho, de marido, de casa, enfim. Então, todas as honras a ela, a elas, eu tenho certeza que nenhum de nós daria conta disso, nós homens daríamos conta disso. Quero então convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do repertório para o nosso quadro especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você manda uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos, com os nossos ouvintes. Também o seu voto para o quadro Escolha a Sua Música. Tudo isso pelo batepapomusical1@gmail.com. Quero convidá-los também a ouvir a minha coluna Essa Letra, Essa Música, pela rádio MEC AM do Rio de Janeiro, que vai ao ar de segunda a sexta-feira no programa Todas as Vozes, às 9h35 da manhã. Programa Todas as Vozes é de 7 às 10, a minha coluna, às 9h35. Programa conduzido pelo Marcos Aurélio. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. Bye. Bye. Aham.